Victor Salvador, 35515, pode manter 240 de indicado até Duna. Tá liberado a velocidade, 35515. Obrigado, sir. Silva? Negativo. Confirma o 624? É, 224 afirma. Solo 03, a minha escuta Alfa, reporte antes da Juliette. A sua escuta Alfa, reporte antes da Juliette, 624. Zero, cliente takeoff, runway 10, 100 degrees, 10 knots. We have to take a runway 10 for the way forward. Luna 074, cópia. Cópia. Frisado Guarulhos 360, decolando 0, direita, saída da El Leda. Pós Leda vai direto bridge, controle 1208. Em bridge, seu intercepta peso Luna 6. E o seu transponder 5065. 660 para Guarulhos, decolda 1-0 na saída da El Leda. Pós-leira direto, bridge, intercepta após o Luna 6. Controle saída 120, decimal 8, transponder 5-0-6. 1-0-7-4, correto, reporte pronto. Passarado. Obrigado. Nada. Vai prosseguir, Juliette, portão 1. Juliette, portão 1, 224. Approach, good evening, this is Europa 084, passing 1500. Europa 084, radar contact to departure, declare maintain flight level 390, book a departure. Book a departure, and climb maintain flight level 390, Europa 084. Trip 5555, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador estabilizado. Ajuste no 018. 1018, 2000 pés descendo, repórter estabilizado no localizador Trip 5555. Aterriza no 3, chame o centro Recife, frequência 1251, alterne 133.25. Deixa eu chamar Recife 251, 3325, ouço 6313. Obrigado, até mais. Até mais, boa noite. Autorizado a decolagem, 120 graus, 10 nós. Ok, aguardar mais um minuto, né? 747. Ciente, decolagem a critério. Salvador, boa noite, hotel 3305, informação Bravo. Iniciando 6747. Ciente, 6747. 3305, Bravo, confere, Recife, qual nível? 330. Pronto, cópia? Afirma. Autorizado, Recife, 330, na autorista 58, decola da 10, curva esquerda, saída Fuca, transição Caju. Controle 1208, transponder 5067. Autorizando Recife 330, Buri 58, demanda 10 com a esquerda, Fuca Caju. 208, controle 5067, transponder processo 3305. 3305, correto, reporte pronto. Bora. Agora puxa o decacionamento, 1074, no portão número 3. no 3, reporte táxi. Passada. Torre Salvador, muito boa noite, trip 5515, transfere. 5515, boa, reporte externo, baixar travado. Reportará, senhor. 747, decolado ao 08, controle 120, decimal 8, bom voo. 120, decimal 8, abraço. Boa noite, 747. 47, contato radar, sobre manter um 360, vai dar 360, vai dar 47. Externo, baixou e travou, trip 5515. 5515, pouso autorizado, 110, uma centena, 10-9. Livre pouso, trip. Europa 084, passing level 110, contact the Recife Center, frequency 126.85, Isa Neiro 125.45. 126.85, Isa Neiro 125.45, Europa 084, good night, good night. Right. Chegou no 074, está com 2-3 a bordo, 2-3 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia até na tela. 023, o PLB? Em cima, 023. Via Índia, ajuste no 018, reforço, quando estiver pronto. Estará, obrigado. Boa noite, Bruno 074. Ponte Verdão 10, pronto para decolar. Lima, tem 1074. Lima, tem 1074. 5515, solou em Salvador, Zona 3, na minha escuta, Alfa Kilo Pátio 3. Para Alfa Kilo Pátio 3, na sua escuta, o trip. Voo no 074, autorizado, ingresso decolagem, uma centena com 10. Obrigado, linha decolagem. O 5515, esse voo é o que vem de Natal? ativa, senhor. Ele já começou a operar no período da manhã ou tá só esse horário noturno? Olha, esse voo para Salvador é apenas à noite. Tá ok, muito obrigado. Certo. Hoje, apenas para confirmar, tem um voo que sai amanhã cedo, sai todas as manhãs via Maceió. De Natal ou daqui para Natal? De Natal para Salvador. Obrigado. Espanha. Aos 15, controle 1208, bom voo. 208, 1074. Contato radar, submanter o nível 360, voo da Elga presente. Elga presente, João. 274. Salve, Salvador, bom dia, Rio 5972. Rota 3, 305, está na posição 8 para o combustível da câmera. Três, 305 na 8, autorizado, reparte táxi. Chama táxi 3305. Do Rio 5972. Rio 5972. Rio, boa noite, prossiga. Boa noite, senhor. Informação Bravo, autorização Galeão 320. Galeão 32, pronto pra copa. Prossiga. Autorizado Galeão 320, via Prisco 50, decola 1-0, curva direita, saída da El Leda, pós Leda, vou direto Eudes, Controle 120, décima 8, transponder 5075. 2-0 Galeão, conforme 320, saída da El. Posição Leda, após Leda, direto Eudes. 1208 controle, 5075 transponde, Rio 5972. O Rio, correto, reparte pronto. Chama lá. Salvador, isso é 6224? Cópia, posição 01. Gente da Bravo. Ah, afirmativo. Autorizado Aracaju, 190, da coluna 0, esquerda. Sai da PUC, Jamo, após direto, Aracaju. 1208, controle, 5076, transponder. Autoridade então 190 Salvador, Aracaju, do clã da 190 curva à esquerda, saída é a Pucas, transição Jamo, 1208 controle, 5076 transponder. Pode confirmar a transição? Jamo, Puca Jamo, após direto. Puca Jamo, 6224. Torre Otan 3305 está com 95, 95 a bordo, 3:10, alterna Natal para o táxi. Gente, autorizado táxi via pátio Índio, ajuste no 018, reposto pontos para prontos, 3305. O 018, pátio Índia, reposto pontos, perdão, no 0 pronto, 3305. Chame Recife, frequência 1251, alterne 133, decimal 25, boa noite. Recife 1325, com 774. Pronto, 305. 305, autorizado ingresso, decolagem 10, vento uma centena, 089. Livre decolagem 10, 3305. 305 aos 25, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador departure time 3305 out of 2100 up to 330. 3305 is with the contact for departure, reclaim maintain level 330, maintain Puka departure. 330 Puka departure time 3305. Para o pushback acionamento Rio 5972. Autorizado, Rio reporta táxi. Reporta táxi. Roxana é 6224 para puxar acionamento, posição 01. Autorizado no 1, reportaxi. Autorizado, 6224. 360, time to 305. Contact Recife Center, frequency 126.85, if available 125.45, down to the 305. Recife 126.85, backup 2545, down 3305, thank you. Táxi Rio 5972, está com 04 a bordo, autonomia 3 horas e 15, alternando Guarulhos. Sua total 9908.